vaquejada, dá um gritão, menino. Mulher maravilhosa, ela é linda demais. Seu jeitinho de princesa, sua beleza satisfaz. Se passa, ela é rainha do vaqueiro, igual a você não tem. Vou me apresentar pra ela e vou chamar. Alô, meu amigo Fabiano Júnior, vem descendo, vem trabalhando. Alô, Fabiano Júnior. Nas vaquejadas, bora galera. Porque ela tá também. Foi o dom que Deus me deu. Canta pra você, meu bem. Alô, El, alô, El. E me come. Rainha do vaqueiro. Alô, Jonas Lira. Lira, vem pra perto de mim, pai. Cadê ele? Gravações. Alô, Júnior CDs. Júnior CD é foda, né, cara? Acabo. Alô, Marquirino. Que mulher maravilhosa, Ara Júnior do Paredão. Meu cavalo Rica Polo. Vaqueiro, você não tem. Vou me apresentar. Galera de Bicuí, tamo junto. Galera de Bicuí na minha Bahia, tamo junto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Alô, Mirelle. Alô, Mirelle. Oh, oh, oh, oh. Eu canto nas vaquejadas. Alô, pequeno. Alô, pequeno. É de cat. De Aracaju, beijo pra você. Beijo. Você não é rainha do vaqueiro. Eu sou vaqueiro. Só Jonas intenso. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.